Agora estamos à escuta de uma nova música que vem de encontrar, e então é Agnello Codé, Pico de Amor. Ciúmes também está a contribuir para destruir nosso amor que tem de estar e cumplicidade. Me acordei, boa quinta ama para todo tempo. Diante de pico de amor, minha boa quinta ama. Foi tudo na minha vida, mulher de minha vida. Diante de pico de amor, minha boa quinta ama. Foi tudo para mim, sem boa me enganar. Esse bonito nunca pode vestir, sabas ou nunca pode estar. Perfume sabe nunca pode usar. Cote bem lindo, no bem falando, bem conserta nos amor. Bem bom ponto final, a desconfiança. Mas não via nunca, não vi dia. Já andava prova suficiente, manta mal. Diante de pico de amor, minha boa quinta ama. Foi tudo na minha vida, mulher de minha vida. Diante de pico de amor, minha boca me ama. Foi tudo pra mim, sem bom encanada. Visse bonito nunca pode vestir, sabas ou nunca pode estar. Perfume sabe nunca pode usar. Oh baby, cozenta fazer. Visse bonito nunca pode vestir, sabas ou nunca pode estar. Perfume sabe nunca pode usar. Esta madrugada, minha pátria amada.

5 minutos e vocês estão à escuta do Roupa Nova, linda demais. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Ora, se você quiser dar um bom dia à rádio ou pedir uma música, só tenho a fazer o 02-38-43-48-00, que nós estaremos cá para de fazer isso. Então, desejo-vos um ótimo dia e fiquem bem à escuta da Rádio Arcancia 96.2 FM Orleão.

tendo você sempre aqui. É pura ilusão. Verás que o futuro esperar, contigo soñar. I'll cross the street. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Consiga agarrar você daqui. tudo é que é? Meu amor, fica comigo. Meu amor, sente comigo. Meu amor, deixa-te levar esta viagem onde só te quero amar. Talvez não consiga dizer tudo nesta canção, mas quero que saibas que fazes viver uma ilusão, que tudo é perfeito e de jeito tu és diferente. Ainda bem que escolhi te amar e seguir em frente. Meu amor, fica comigo. Meu amor, sente comigo. Meu amor, deixa-te levar esta viagem só te quero amar, meu amor. Oh. Eita, você mexe com minha cabeça, tira os meus pés desse planeta, coisas que eu só sinto com você. Por quê? Talvez a sua alma tenha a mesma cor da minha, ou tem alguém lá em cima dando aquela ajudinha. O fato é que a gente combina. Você é o meu amor sob medida, casou tão bem na minha vida, deixou meu coração de boa. Foi só provar o gosto da sua boca, que eu não quero saber de outra. Teu beijo é tão bom que vicia. Eita, você mexe com minha cabeça, tira os meus pés desse planeta, coisas que eu só sinto por você. Porque talvez a sua alma tenha a mesma cor da minha, ou tem alguém lá em cima dando aquela ajudinha. O fato é que a gente combina. Você é o meu amor sob medida, casou tão bem na minha vida, deixou meu coração de boa, boa. Foi só provar o gosto da sua boca, que eu não quero saber de outra. Seu beijo é tão bom que vicia. Foi só provar o gosto da sua boca, que eu não quero saber de outra. Teu beijo é tão bom que vicia. Você é o meu amor sob medida, casou tão bem na minha vida, deixou meu coração de boa. Foi só provar o gosto da sua boca, eu já não quero mais saber de outra. Na minha vida, seu beijo é tão bom que vicia. Mais uma vez, você saiu e me deixou aqui em casa. O que é que se fez? Me machuquei. Já faz dias que tô trancada aqui chorando no meu quarto, às escondidas, pra ninguém notar. Não tem mais jeito, você sempre me magoa e pede pra voltar. falta nada. Te dei meu amor, mas sofri muito calada. Você é cara de pau, e a hora que a mulherada manda real é essa. Se liga só, vê só. Vou te deixar. 10 horas e 6 minutos, estamos à escuta em tom de Paula Lila. Lira, manda que amo. E então estamos à escuta de um CD que é música ao vivo. E quero enviar também um bom dia para o meu amigo Florão, que nos grava todas as emissões, que eu sei que eles estão a fazer esse trabalho, e muita coragem para ele e um ótimo dia que eu dou da minha parte. E então, um ótimo dia, boa escuta, e fiquem bem à escuta da Rádio Arconcelo 96.2. No final lembra você. E agora? Eu tô sendo forçado. Tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço. Eu tô sendo solteiro forçado. Quer vida te dê o que em mim dizer. seja o fim, já que te vais. O tempo passa mais profundo em dor. Já que te vais, já que agora te pedi, quando fores vai, sem ter atrás, olhas para mim. Já que te vais. Horas e 15 minutos, estamos à escuta então do Mick da Gaita. A roda é nossa. Ora, então este cantor estará cá sábado próximo na sala de nutrição em São João de Belão, no sábado 18 de novembro, e estará no baile de aniversário da Rádio Arcanciel e também Johnny e Varzia. Então você não falta este baile que tem entrada a partir das 8:30 da noite e então quanto ao preço são 10 euros e os sócios 8. E você não se arrependa, vá até lá que vai ser um grande baile.

Olha, vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço e estão à escuta de Carlos Pires, que saudades de você. Não é só ele que diz, eu também digo, tenho muitas saudades de você. Então, se vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel, telefone a dar um bom dia e faça só o número que tenha a fazer, é o 02-38-43-48-00, e eu estarei aqui para vos atender e dar um bom dia, ou então pedir uma bela música que vocês têm ouvido, querem ouvir, os seus gostos, e nós estamos aqui para ir a passar. Então, uma ótima manhã para todos e todos eles. Sim, a gente vai voltar no outro dia, talvez sexta-feira, que a gente ponha a cantar esta música, voltamos sempre. E então eu tenho aqui já uma dedicatória, que é da parte de Manuela de Araújo, para todos os seus colegas de trabalho, para o seu marido e para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo Glória, a Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16, e também não esquecendo o animador. E então, para todas as pessoas que a conhecem, vamos ouvir, como de hábito, a sua bela canção e amorosa, que tem por título Tony Carreira Reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Ora, e vimos então de escutar Tony Carreira, resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E vamos continuar então com nossas músicas e esta música que vou passar, penso que é bonita e é Tentei-te Esquecer. E então esta música é para esquecer, linda canção, e oferecer a todos apaixonados, quem tiver apaixonado, então que escute esta bela canção. Voltaste a dizer sei que nunca mais falaste em nós, do que fui e do que fiz um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz, e só Deus sabe, só Deus sabe como eu estou. A saudade de ti toma conta de mim, me mata por dentro. Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu te perdi. A cor da solidão pintou meu coração de mágoa e sofrimento. E assim é meu viver nesta dor sem esquecer quem se esqueceu de mim. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só ou como tu até tenho outro amor, também sei que a minha vida já nada te diz. Só Deus sabe como eu vou. Horas e 38 minutos e vimos de escutar então Tony Carreira, Que Saudades de Ti. E então, como vocês sabem, no sábado 18 de novembro de 2023 temos um aniversário do baile da Rádio Arcanciel. Então estará o Mike da Gaita, e então com a sua rei Rosgas. Inscreva-se, se quiser inscrever-se, então só tenha de telefonar para aqui e inscrever-se à rádio. E terá também Johnny e Varzia. E então esse baile será organizado na sala de Montição, São João de Belão, a partir das 8:30 no sábado próximo. E vocês, se quiserem ir dar uma voltinha, bom, que não se vão arrepender. Então, e vamos continuar com as nossas canções, e tenho aqui um disco pedido também, que é da parte de Fátima para José Queiroz, para o seu charri, e então ela pediu-me para passar uma canção aos meus gostos, e quer uma canção da Rosinha. Eu vou-lhe passar então a canção da Rosinha, que tem por título Consola à Frente e Consola Atrás. Espero que seja do agrado dela. Então vamos escutar esta canção. Eu tenho uns tênis velhos. Consola à frente, consola atrás.

a sagata, com pizza prata, é que a lagrimata, o meu coração. E o sorriso com que tu me enganas, dá vida e aperce a minha emoção. Minha vida, mais um adeus, mais um regresso e a despedida. Sou saltimbanco, vou de terra em terra e a todas levo mais um sonho e uma quimera. Já corri mundo, mas fiquei com a certeza de que a mais meiga é a mulher portuguesa. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vais tocar a canção. E essa gamba com fita de prata é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha emoção. Nasceu no sul, é mais castiça e mais morena. Gosta de pato, vai pelos dois na arena. Mas as do centro são as marraianas, o doce olhar e o sorriso das tricanas. E as do norte são mais claras da pele branca, são muito alegres, muito simples, muito francas. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vais mudar a canção. E essa capa com fitas pratas é que alegra e mata o meu coração. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás na chorada canção. E essa capa com fitas pratas é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me enganas da vida e a vida da minha vida. Sur l'arc-en-ciel ambiant. Quando o amor acontece, encontramos esse alguém, todo o mal se desvanece, para surgir o eterno bem. Assim é. Estamos à escuta então desta bela canção de José Alberto Reis, Quando se tem um grande amor assim. Quando se tem um grande amor assim, a gente tem que o estimar, não é? Então, uma ótima manhã para vocês todos. E a letra desta canção, quando se tem um grande amor assim, o sonho fica num azul sem fim e a vida em um sol maior. Quando se tem um grande amor assim, tudo é um quadro da mais bela cor. É obra-prima tudo que existir por esse grande amor. Quando o amor nos encontra e em verdade aí nos faz, vem a luz e vai a sombra, vem o lindo e aquela paz. Assim é desde o momento, senti as tuas mãos, ficou bem melhor o tempo e a letra desta canção. Quando se tem um grande amor assim, o mundo vira um paraíso em flor, o sonho fica num azul sem fim e a vida em sol maior. Quando se tem um grande amor assim, grande amor. Ora, vimos então de escutar José Alberto Reis, Quando se tem um grande amor assim. E vamos continuar com mais uma bela canção, e esta canção vai ser de acordeão, uma valsa, e esta música é dedicada de mim mesmo para uma senhora de Olivet, que é, também é, chama-se Glória, e que está sempre à escuta das nossas emissões e da Rádio Arcanciel 96.2. Então, para ela, ela que escute bem estas danças, que ela gosta muito de dançar a valsa, e em breve temos baile, não é? Temos já no sábado, no dia 18, o baile do aniversário da Rádio Arcanciel na Sala de Mutação, em São João de Belão, a partir das 8:30 da noite. E vou passar então esta bela música para ela escutar. Então, até já. Ai, se sou Merci, merci, merci. Escutar uma bela valsa, espero que vocês gostassem desta valsazinha. E quem gostar de dançar a valsa é muito bom, não é? E vamos então continuar com as nossas músicas e vai ser com quem? Com Marante, Portugal, Minha Saudade. Vamos escutar esta bela canção. Rodeada de pinhal,

saudades daquelas paragens que o sol alumia e que o vento beija com ansiedade, onde descuidado alegre eu vivia, as vastas campinas do meu Alentejo, os montes caiados espalhando alegria, oh terra querida onde olho e me vejo a chorar por ti com longa nostalgia. Ora, então, e vimos de escutar o grupo musical Cruzeiro Verde Estrigais. E vamos continuar com as nossas belas canções. E tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte da Sra. Isaura Pereira. E ela pede-me para passar então, a canção O Amor de Mãe. Eu vou passar aqui O Amor de Mãe com o Teixeirinha. E ela dedica esta canção também a uma senhora que se chama Maria, que é a sua colega de Isaura Pereira. Ora, e vamos então ouvir o Teixeirinha, Amor de Mãe. Viverás dentro de mim, amarei eternamente. sente. A salva de palmas, Marante! Horas e 55 minutos e continuamos com Zé Maro, um cantor que estará aqui também no dia 3 de fevereiro de 2024 com o baile que a Rádio Arcanciel que vai organizar também. Então, marque já bem essa data no dia 3 de fevereiro. Amigo, dia 3 de fevereiro e só de festas. Então, vamos escutar. Eu quero desabafar. O assunto hoje é mulher. Há tanto que eu vivo no sufoco. Meu casamento acaba pouco a pouco. E olha que eu sempre estou errado. Preciso de um conselho seu. Sei que ela se cansou de tantas vezes que me perdoou. Amigo, pensa num homem por mim. É assim que eu estou. Amigo, tens talento a dar conselhos. Olha os meus olhos vermelhos. Estou tentando me reconciliar. Amigo, tenho inveja de você. Quem ainda pode resolver sem ter que se separar. Amigo, grande amor, eu de casa. A gente aqui não vai lá e vai buscar prazer em outra cama. Sentimento não se engana. Amigo, ponha-se no lugar dela. E se é vida real, não é bem. Esfria-se a cabeça e vai para casa. Volta para quem te ama. Gente que não vale nada, vai deixar para ser em outra cama. Sentimento não se engana. Amigo, ponha-se no lugar dela. Isso é vida real, não é novela. Esfria-se a cabeça e vai para casa. Volta para quem te ama. Para quem me ama, me ama. Ora então, vimos de escutar Zé Maro, Vida Real e Amarante. E então foi com esta bela canção que eu acabo a minha missão das manhãs românticas. São 11 horas e 59 minutos, temos um minuto do meio-dia, e então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2, e desejo tudo bom, vocês fiquem bem e muita saúde, e então encontraremos cá sexta-feira próxima para a emissão com o fim de semana à porta apresentado por mim mesmo, Lourenço. E vou-vos deixar então daqui a pouco a EDP Internacional para vocês escutarem algumas notícias lá de baixo também. E até lá, fiquem bem. Bom apetite a todos e um bom... uma ótima semana. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Vista, perto do coração. Onze horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira. 10 da manhã, professores. Títulos em destaque nesta edição. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz que são naturais as divergências entre a decisão do juiz de instrução criminal e os procuradores. Ouvido pela Antena 1, Adão Carvalho lembra que o processo que investiga os negócios do lítio, do hidrogênio